contagem regressiva já começou. Está chegando. Sábado 2 de junho, a festa mais esperada, como você nunca viu. Aniversário do DJ que fez história. No mundo das aparelhagens. DJ Juninho Pop. DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Pop Som, Mauro Som. É a atração nacional. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. MC Loma. É mais um show que vai entrar para o marco da família Pop. O planeta nunca mais será o mesmo. Vanessa Bicava agora! As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Apaga tudo aí! Segura meu águia! Acende aí, meu águia! Bora mostrar a fiote! Joga essa mãozinha! Sabe por quê, Alisson? O águia chegou! Vamos mostrar por quê? O maior show de aparelhagem! Manda essa mãozinha em cima assim, que é filho de Deus, que é de Macarena, quem gosta de mulher, quem gosta de homem e quem gosta do Pop! Everybody's going to the party, have a real... Endoida! Endoida! Endoidece! Fala, meu parceiro, manga larga! Meu parceiro Daniel Rio! Joga essa mãozinha lá em cima, Daniel! Puxa essa galera, vem pra cá! Vem! 1, 2, 3, vai! Bagulho! Eu tô sentindo vocês parados. Bora cantar, bora! Eu vou deixar você partir. O quê? Tá melhorando. Perdi o meu coração. O quê? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Alô, Dalvin, alô, Gabriel. Recomeçar de você. Meu parceiro Tafarel. E com a equipe ficha 28 do tal. Meu irmãozinho vem 10, Oscar, o Mando Live também por ali. É o Mando Live, Alisson. É o Mando Live. Agora vai pagar. O que? assim, ó. É assim, eles. Como é que é? É o Juninho. A torcida do Paysandu tá presente aí. Cadê a torcida do Papão? Bate na palma da mão. Torcida do Bicola. Bate na palminha. Torcida do Leão. Bate na palma. Quem torce pro clube do Remo? Oh! E quem sabe canta. A gente brigou. O quê? Então. Mas esbarrei com a amiga dela. Jesus. Então pensa na mulher gostosa. Jesus. Disse que a tua também brigou. Jesus. E ela vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Então um abraço joga. Aqui. Então joga. Ao meu parceiro. Então joga. Cabeção Eventos. Então deve estar ali pelo camarim então junto com o Fiote cantando os funk. Então alô, Fiote! Alô, Cabeção! Alô, Mário Shows! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Você, você, você, você, você, você. Um, dois, três, vai! Amor, eu sei. E bem. Pavorão. Mas vamos tentar conversar. Tentar. Meu parceiro Gabriel e Adalvir. Você tá parado? Agarra, não deixa passar. Te amo tanto. E a Luciane. Vida sem ti. Meu parceiro David Sample também. Agora é vocês, agora é vocês. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Vai virar vocês, vocês, vocês. Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Isso é para! Isso é margarina! Isso é pop! Minha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Ninguém gosta não, troco sedutor, foi por isso que o Dudinho se encantou. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Parabéns pela casa do show, uma das mais bonitas atualmente aqui na região do Baixo Tocantins. Alô, Bosco! Você, a primeira dama Elisângela, Ana Paula, também um grande abraço. Toda a família reunida aí. Um abraço, Marcos, pra você também. Obrigado pelo carinho maravilhoso. Elisson, o nosso amigãozão, Elisson, Pego da TJ. Também tá aí, junto com a primeira dama. Ele abraça a Lorena Paissandu. E claro, o nosso promotor especial, Derek Bombilho. Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, Elisson! Me acompanha. Essa galera tá muito fria pra cá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É na pressão. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Júnior Santorini. Pediu agora, toma na tia. Bota pra sentar. A minha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra. Vai se apaixonar. Toda pinha na potranca do bumbum, ela balança e Uri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar. Vai, meu águia, vai sentar. Vai sentar. Vai, babigada, vai. Vai sentar. Picada, picada, picada, picada, picada nela, vai. Picada, picada, picada, picada. Picada que elas gostam, picada que elas gostam. Picada! Rebola e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada. Alô, Cabeção Eventos! me esquecer. Ela vai pro rock, só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop DJ. E o manga larga aqui sozinho no pop aí, bicho, é rock, não tem jeito. No pop é só de DJ louco e quando essa tocar, eu pego ela de novo. Bora, Boca Juba! Bora, Boca Juba! Bora, Boca Juba! Bora, mania! Sério, a puta chama puta. As mulheres que não querem negócio de puta, que eu particularmente respeito, até porque não existe puta. Não existe puta. Existe a profissional do sexo, isso sim. Puta não existe. Ei, temos que respeitar. E os homens que quiserem chamar, chamem à vontade. Eu prefiro chamar aqui, ó. Chama o pop pra cá. Chama o pop pra cá! Vai! Deixa contigo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Bora, meu padrinho, olha só! Olha o rebolado, olha o rebolado do aniversário, o rebolado que você fez no aniversário. Vai, vai, vai, vai. Esse foi o aniversário do Elis, ele fez esse rebolado. O meu dia 2 de junho vai ser melhor ainda, cabeção. Primeiro parabéns por mais um evento em Margarina. Sucesso total, Murilo. Elison! Eu pensava que o povo da vila não curtia funk. Mas o Fiote falou ali, o bagulho é doido aqui. Como é que é a parada? Você pensava o quê? Fala mais alto aqui pra galera sentir. Eu pensei, todo mês a gente tem funk em Belém, né? E a vila era desprezada. Mas a galera aqui, olha, de parabéns, viu, galera? E em agosto, quem curte o MC Lan aí, galera? O MC Lan? Dia 17 de agosto. O MC Lan, o mesmo que... Dia 17 de agosto, o baile do Rabetão aqui na vila. Super Pop Live e MC Lan. Viu? E lá vai ter tuba, Juninho, só depende de ti. Dia 7 de setembro vai rolar o baile do Kevinho. É isso. É o teu, pode mandar aí, pode mandar. O baile do Kevinho. Ei. Lá em Abaitetuba, só depende de você pra colocar o Pop Live lá. Pronto, primeiro para falar daqui. Quando é que vai ser a parada aqui do funk? Aqui? Dia 17 de agosto. 17 de agosto! E depois a gente conversa sobre Abaitetuba, porque o Elison vai fazer assim, ó! Papai, tu vai demitir o neguinho do pop, meu pai. Se tiver uma mulher pra dançar aqui no palco agora, Vem 10! Bora, Júnior Marciano! Essa eu faço questão de convidar alguma mulher pra dançar aqui no palco. Calma aí, calma aí. Porque essa cantora é minha convidada, é nossa convidada pro meu aniversário, dia 2 de junho, lá em Belém, no Planeta Show, que é MC Loma e as Gêmeas de Lacração. E aqui é o seguinte: quem souber dançar melhor essa música já vai ganhar um par de ingresso pro meu aniversário e uma garrafa de uísque pra ficar logo chapada. Pra começar aqui, filma isso aí, por favor. Filma esse papo aí, por favor. Isso, chegou. A mulher que dançar melhor essa música no palco aqui já vai ganhar um par de ingresso pro meu aniversário pra curtir MC Loma, Super Pop, Elcio Juninho, Pop Som, Mauro Som, enfim. Mas eu quero que dance aqui agora, vai! Um, dois, ajuda aí. Um, dois, três, DJ Elcio. É o show, mesmo. Blá, blá. Não, não vai dar que dá. Vai dar problema, vai dar problema. Já lá perto é hit, mas preste atenção. Bora, pode dançar aqui, bora. Me concentra na batida. Só no comando. Treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda pra ficar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar, tu preste atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme, treme, vai tremendo até o chão. Nossa equipe de filmagem já tá pronta aí, registrando tudo. E vai ser registrado pra gente colocar. Peraí, falta mais uma, falta mais uma. Bagulho vai endoidar, hein? Dia 2 de junho! O aniversário é meu, mas a festa é de vocês! MC Loma! Vai ser assim, ó! Agora sim! Um, dois, Elson! Manda, manda, manda, manda, manda, Elson! Envolvimento diferente, eu ensino a você. Naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se folgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro. Bora, nego da TJ! ADC, Azul. Juninho Negro já quer camarote lá pra toda a TJ no seu aniversário, viu, maninho? Opa, como sempre, né, maninho? Ele sai na frente. Juninho Marciano! Abraço pra ti, meu irmão. DJs, com a sal de peixe. Ricardo Mandor, já Rafael Oliveira. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, MC Loma! Tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. O Júnior Marciano, Alisson, já liberando o pacote pra quem ganhar, que isso já é antecipado logo, viu? Ele e o Nando. Ele e o Nando Borges. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Não chora essa batida aí. Parada é o seguinte, eu vou ficar aqui. Independente de tudo, cada uma de vocês já ganha um pacote de cerveja ali presente do Júnior Marciano, meu irmãozão, o Nando Live também, o Ben 10. Não tem um ministro aqui no pop, meu irmão, esse que é o papo. E aí é o seguinte, eu vou escolher, vocês vão escolher aqui, rapidão, pra não demorar que a galera quer dançar. Atenção! É essa! É essa! Olha a luz! É essa! Oh, não tem conversa fiada, ajuda aqui, mortadela! Você vai descolar aí, falar com a produção, onde vai te comunicar tudinho. Você já tá selada no aniversário. Jejuninho vai curtir de perto, MC Loma. E eu vou te levar no camarim da Loma, fechou? Fechou? Fechou? Fechou, alisou! Ele pé, baile de favela na Marconé. Na São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Alisson, vai ter que mostrar talento, vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos bota beber. Bota pra eu de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Meu parceiro lindo cabeção de Barcarena, o nosso empresário em Barcarena. Vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Júlio Marciano. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Eu não sei não, eu não sei não, Julinho, eu não sei não. Quem é que não tem saudade da ex aí? Bota o bracinho pra cima. E quem já mandou a ex ir pra longe, canta bem forte essa aqui, ó. Amar, amei, gostar, gostei. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. É no crau! Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Um, dois, três! Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai nova, nova, nova, nova, novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Meu parceiro J-Hulk, DJ Belo também, da equipe Barca Furada Mil Grau! Esse rebola gostoso, limpina a melena, te pego de jeito. Estou começando embrasando contigo, é joga, joga, joga, joga, mão pra cima. Só quem torce pro Corinthians aí, joga o bracinho pra cima. Só quem torce pro Flamengo. Paysandu, quem é do clube do Remo? Sai do chão! E aí, meu patrão Cleiton Pantoja! Alô, Cleiton, alô, Cleiton, alô, Cleiton, alô, Cleiton, alô, Cleiton! Vai, malandra! Meu parceiro Vichinho, atitude de São Domingos do Gabi. Alô, Vichinho! Quem aqui não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima assim. Só que quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima. Quem é filho de Deus também, bota o bracinho pra cima e curte essa aqui, ó. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê? É o pique. Cadê Marinho? Na festa do Jerry Smith. Nosso japonês mete o ó daqui do nosso ladinho. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá correndo. DJ Daniel, Beto Oda! Beto, você não pode voltar dia 2 do meu aniversário. Essa aí eu não vou livrar, meu irmão. Peraí! Assim! Desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 6 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala? Que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou assim. Só vocês! Vou pra casa, Dona Maria. Agora conta aqui pra mim, bem baixinho. Quem é que ama uma mulher, bota o bracinho pra cima. Só quem já amou, quem deixa de amar. Mas que hoje, nesse momento aqui, exclusivamente, quem tá apaixonado, bota o bracinho pra cima. Quem já largou tudo pelo grande amor, bota o bracinho pra cima. E quem já pagou tudo pelo grande amor também, vai cantar essa aqui. Bem forte, Elisson, bem forte, vai. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí... Agora que eu quero ouvir bem forte. Se não deu certo, manda pra longe. Vá pro inferno com seu amor. Ei, se não deu certo, vai pra lá. Porque o bagulho aqui é assim, ó. É assim, Alisson! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me... Bora, Dudu! Agora é tarde demais. É o Dudu Pop. Pra você dizer mover, não quero mais você. Live. Desculpe o que passou. Meu parceiro, gatão, latão, lindo cabeção. Bora, cabeção. Manda um pau, gente, só pra ele ver a garganta agora. Aquela de quarta-feira do Templários, bora. Alô, nossa Miss Unia! Bora, Délio, vamos assim, vamos assim! Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Vai, Alô, Fazimiro! Esse é pra ti, brother! Cadê a madrinha, manga? Vai resistir quando você ouvir de gentil sentir. nosso amigo Rafa, também do bar do Rafa. Ele, o Pikachu, o Davi Neves, também o Gatão, o Flávia Kelly, a comitiva do Samuel da Vigilância. Poxa, né, Vieirinha? Voltar no meu aniversário, dia 2 de junho, lá no planeta, a nossa Miss Anne! Você, o nosso sample também vai estar lá, vai ser show! Oi! Alô, Derek Bubino! Alô, Leia Brasília! Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento. Bora, Bezerra. Tenho por você. É 8,80. É com a gente. Você é dona dos meus sonhos. Fique imaginando a tua boca. Sou, nosso amigo Elisson, Júnior Pantoja, o homem da balsa, Elisson. Tá no Guipiranga, meu irmão. Tá aí ele. Oi! Você parece criança que precisa aprender. Júnior Marciano, esse nome é fortíssimo também, papai! Não esqueça um dia quando você menos esperar. E quando ela, esse Juninho, estiver? A nossa! A minha voz vai estar. Um, dois, três, vai! DJ Ellison. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E quem é de Margarina? Você do meu amor. Canta, DJ Ellison.